tomamos, ¿no? Para la salud. Salud. Para la salud. Desejo sem medo entre os pensamentos. Pode ser livre e isento, longe do chão, onde os pés não tocam, onde não existe um preconceito. Ainda que houvessem dos homens grito de amor de fome, eu vi meus sonhos antigos terem sentido. Recordava as nações de cativos estendidos, seus jazigos duras garras de uma caixa que tudo comandava. Nas margens as luzes refletiam um grito do esquecido. Pensavam, olhavam, espreitavam a saída pra gravidade opaca onde ninguém mais olha. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou. Saiu, voou. E quando ele voltou, o que ele encontrou? E quando ele voltou, o que ele encontrou? As pessoas já não pensam mais. As pessoas já não pensam não. As pessoas julgam demais. As pessoas não se respeitam mais. Saiu, escutou o silêncio e teve a oportunidade de começar de novo, onde as únicas testemunhas brilhavam, nada tirava a atenção do infinito. Sem onde escorar, passo a passo ele seguiu. E quando ele voltou, o que ele encontrou? E quando ele voltou, o que ele encontrou? Humanidade dominada, levada por uma caixa quadrada que não diz nada. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou seu nome. E na saída ele deixou. Saiu, voou. E quando ele voltou, o que ele encontrou? E quando ele voltou, o que ele encontrou? As pessoas já não pensam mais. As pessoas já não pensam não. As pessoas julgam demais. As pessoas não se respeitam mais.